ouvindo Deixa Rolar. Deixa Rolar. Sua tarde com muito mais música. Como esquecer o beijo que você me deu? Mais música, mais alegria. Deixa rolar, deixa rolar. Na Grande Serra FM, você ouve Deixa Rolar, Deixa Rolar. Tá na grande, tá na número 1 de Araripina, tá aí, sonsaço do meu desapego, Ludmilla, música topada pra você curtir aqui na grande, pra gente abrir bem demais o nosso Deixa Rolar de hoje. Ah, Roberto Rivelino tá chegando por aqui, né? O Roberto Rivelino já tá chegando por aqui, direto da Central dos Esportes aqui da Grande CFM. Ele que chega com mais um boletim esportivo. É com você aí, Roberto Rivelino. Você ouve agora, Boletim, a grande jogada. Tudo que rola no mundo esportivo. As notícias do seu time preferido, destaques do futebol e muito mais. No ar, Boletim, a grande jogada. Olá você, muito boa tarde, estamos de volta em mais um Boletim da Grande Jogada e agora falando da Série B do Campeonato Brasileiro. A 35ª rodada foi concluída neste final de semana, começou na terça-feira com o Guarani de Campinas vencendo por 1-0 o CRB de Alagoas. Também na terça, o Sampaio Corrêa derrotou por 2-1 a Chapecoense de Santa Catarina. Na quinta-feira, 0-0 entre Operário e Brusque de Santa Catarina. Também na sexta, o CSA perdeu por 1-0 para a equipe do Londrina do Paraná. O time do Vila Nova venceu por 1-0 o Cruzeiro. E a equipe do Novo Horizontino de São Paulo goleou por 6-0 o Clube Náutico Capibaribe aqui de Pernambuco. No sábado, 0-0 entre Tombense de Minas e Ponte Preta de Campinas. A equipe do Criciúma venceu por 3-0 o Ituano de São Paulo. No domingo, o jogo polêmico que já relatamos entre Sport e Vasco, que terminou empatado em 1-1, e 1-1 também foi o placar entre Tricolores, Grêmio e Bahia. A classificação da Série B tem o Cruzeiro já campeão com 72 pontos, seguido do Grêmio na segunda colocação com 58, Bahia na terceira com 57, o Vasco da Gama na quarta com 56. Grêmio, Bahia e Vasco ainda seguem na zona de classificação. O Sport é o quinto colocado com 53. Sampaio Corrêa, sexto com 52. Criciúma, sétimo com 52. Ituano, oitavo com 51. Londrina, nono com 50. CRB é o décimo com 46. Ponte Preta, 11º, 45. Vila Nova, 12º, 45. Guarani de Campinas, 13º com 44. Tombense de Minas, 14º também com 44. Novo Horizontino, 15º com 40. Chapecoense, 16º com 39. Zona de rebaixamento, CSA de Alagoas na 17ª com 36. Operário do Paraná, 18º com 34. Brusque de Santa Catarina na 19ª com 32. E o Clube Náutico Capibaribe aqui de Pernambuco é o último colocado, já praticamente rebaixado para a Série C, na 20ª colocação com 30 pontos. Os principais artilheiros da Série B são Gabriel Poveda do Sampaio Corrêa com 18 gols, com 14, Luca da Ponte Preta e Diego Souza da equipe do Grêmio, e é toda a equipe do Cruzeiro com 11 tentos assinalados. Da Central de Esportes, Roberto Rivelino. Grande Serra. Você ouviu Boletim, a grande jogada. Tudo que rola no mundo esportivo. As notícias do seu time preferido, destaques do futebol e muito mais. Boletim, a grande jogada. De volta a qualquer momento na programação. Oferecimento: Virtex Telecom, internet de qualidade. Unopar, a maior instituição EAD do Brasil. Sorvetes Que Bombom, é muito bom. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Construmais, a serviço de sua construção. SM Tanques, serviço de caldeiraria e mecânica industrial. Moura Multimarcas, celebre sua vitória conosco. Posto São João Batista, o melhor combustível da cidade com a marca Petrobras. Banca a Sorte, credibilidade e garantia desde 1990. Agora com um bilhete premiado, onde você pode ganhar R$2.000. Dame Store Moda Feminina, viva de acordo com a moda. Na loja do Queima Tecidos e Retalhos, em frente ao Banco do Nordeste, em Araripina, você vai comprar retalhos por quilo, tecidos por metro e voão por quilo. Temos popeline estampados para máscaras, painel para aniversário, capas para colchão, casal e solteiro, tudo em cama, mesa e banho, lençóis e travesseiros, capa para sofá, toalhas de banho, bramante, jacá e Oxford. Economia e qualidade em tecidos e retalhos. Compre e pague em todos os cartões e receba desconto. Conto comprando à vista. Loja do Queima Tecidos e Retalhos. Rua Joaquim Rodrigues Nogueira, em frente ao Banco do Nordeste. Fique modas em Araripina. Para quem tem estilo e bom gosto, não pode deixar de conhecer a Clique Modas. A loja que veste legal. As mais novas tendências da moda passam por aqui. Temos moda masculina, moda feminina, moda infantil, moda íntima, moda praia e moda fitness. Dispomos de malas para viagem, relógios, cama, mesa e banho e brinquedos. Aceitamos cartões e temos o nosso crediário próprio com as melhores formas de pagamento. Clique Modas. Rua Vereador José Santiago Bringel, 120, Centro de Araripina. Telefones 87-3873-1293 ou 99150-4805. Clique Modas é igual a você. Eletromóveis Araripe é a loja que satisfaz. Araripina e região sabe que a loja que vende barato é a Eletromóveis Araripe. Temos os mais sofisticados móveis e eletros para deixar a sua casa ou escritório como você sempre sonhou. A variedade aqui na Eletromóveis Araripe é de montão. Roupeiros, camas, colchões, salas, painéis, estofados, TVs, som, ar-condicionado, eletroportáteis, celulares, utilidades domésticas, bicicletas e muito mais. Porque comprar na Eletromóveis Araripe é bom demais. Venha e faça-nos uma visita e confira o que estamos anunciando. Temos entrega na hora da compra e com total garantia. Os melhores preços e pagamento facilitado. Dividimos no crediário próprio. Rua Vereador José Santiago Bringel, número 124, Centro de Araripina. Eletromóveis Araripe é bom demais. 90,9. Se você busca qualidade de vida, o lugar certo é Gold Suplementos, a melhor loja de suplementos da região. Além de oferecer os melhores produtos com os melhores preços, também conta com um serviço de entrega gratuito para você receber o seu produto no conforto da sua casa. Whey Protein, creatina, pasta de amendoim e muito mais você encontra na Gold Suplementos. Peça já o seu produto pelo WhatsApp 87 99 0927-47. Gold Suplementos. Qualidade e bom preço é aqui. Grande Serra FM. Qual o seu estilo musical favorito? Ou você é daqueles que adora mesmo ouvir um podcast? Se liga, cliente Virtex agora tem o plano Virtex Music com o aplicativo Deezer para curtir as suas músicas à vontade, mesmo offline. Além de você contar com melhor atendimento, suporte rápido e a melhor conexão de internet, você agora tem milhares de músicas para ouvir à vontade. Ative já o seu Virtex Music no 0800-089-0089. Ai, se você ainda não é cliente Virtex, não perde tempo e contrate já, senão você não dança. Virtex Music, deixe a música te levar. 90,9. Você já aprendeu a ser digital para fazer várias coisas e agora vai ser digital até na hora de estudar. Com a Unopar Graduação Digital, você tem aulas online para estudar quando quiser, sendo a primeira mensalidade por apenas R$59. Escolha já seu curso. São mais de 50 opções, como enfermagem, farmácia, serviço social, pedagogia, administração, ciências contábeis e muito mais. Unopar Araripina, Rua Tiradentes 235, em frente ao Colégio CEA. Contato 87 99154-2034 ou acesse www.unopareade.com.br. Unopar, você digital até na hora de estudar. Grande Serra FM. Quer dar aquele up no visual? A Dama Store Moda Feminina está com novidades semanais em peças exclusivas. Quem vê se apaixona. A gente tem tudo que você precisa com as melhores condições. Fique bem com você mesma sem precisar pagar caro por isso. Dama Store Moda Feminina, Rua 15 de Novembro, 135, Centro, Araripina. Siga-nos no Instagram, @DamaStore. 90,9. Banca A Sorte, há mais de 20 anos na região do sertão do Araripe, trazendo entretenimento, sorte e lazer. Empresa integrante da Rede da Sorte, que veio para ficar, agora com a grande novidade, o bilhete premiado, onde você pode ganhar R$2.000. Banca A Sorte, onde garantia e confiança se conquista com credibilidade. A sorte é sua e a garantia é nossa. 90,9. Atenção cliente e amigo, seja você também um campeão. Chegou em Araripina a Moura Multimarcas, dispondo da camisa de seu time do coração, calções, meias, chuteiras, tênis e sandálias das mais conceituadas marcas. Moura Multimarcas, a melhor opção em materiais e calçados esportivos. À vista ou nos cartões, um golaço de preços baixos. Venha conhecer a nossa variedade nas modas masculinas, femininas, infantil e infanto-juvenil. Moura Multimarcas, Rua Hortêncio Pereira Lima, 489, Centro, Araripina. Siga no Instagram, @Moura_Multimarcas.oficial. Grande Serra FM. Sorvetes Que Bombom, satisfazendo os mais exigentes paladares, com matéria-prima de alto padrão de qualidade na produção dos mais deliciosos sorvetes e picolés. Não perca tempo, refresque o calor com Sorvetes Que Bombom. É muito bom, você nunca provou nada igual. E atenção, você comerciante, seja também um revendedor Que Bombom. Ligue 87-3873-0524. 90,9. Vai viajar? O Posto São João Batista, em Araripina e Serrolândia, segue com você no seu trajeto. Com atendimento eficiente de nossos frentistas e combustíveis com a bandeira Petrobras, garantimos toda a qualidade que o cliente procura. Trabalhamos com Petrobras Grid. Temos gasolina comum e aditivada. Temos álcool e óleo diesel S10. Antes de viajar, abasteça com segurança no Posto São João Batista. BR-316, próximo à Grande Serra FM. Em Serrolândia, na PE-585, saída para Juazeiro do Norte. Posto São João Batista. 90,9. SM Tanques, serviço de montagem, caldeiraria e mecânica industrial. Garantia nos serviços e qualidade no atendimento. BR-316, quilômetro 26, Araripina, 3873-1177. 90,9. Malanda Van, viajando diariamente de Araripina para Petrolina. Credibilidade, conforto e segurança. Saindo às 5:30 e retornando às 13:30. Agende sua passagem pelo zap 99127-2224. 90,9. Arte Designer, comunicação visual, serviços gráficos, adesivos, cartões de visitas, impressões em grandes formatos, placas de empresas em acrílico e troféus em PVC. Rua Bernardino Severo Alves, 139, Centro, Araripina. 87-3873-0565. 90,9. Venha conferir nossa showroom de ferramentas elétricas e manuais da Constromais. Grandes marcas pelos melhores preços e condições de pagamentos. E a novidade para o mês de agosto é toda a linha Tramontina em promoção. Isso mesmo. Serra Mármore de R$399,90 por R$299,90. Coluna de R$159,90 por R$119,90. Argamassa 20 quilos de R$12,90 por R$9,90. Motor bom de R$229,90 por R$179,90. Caixa d'água 1.000 litros Fortileve de R$469,90 por R$379,90. Venha conferir essas e outras ofertas para o mês de agosto. Travessa Coração de Jesus ABV. Chama no zap 87 991 16 56 86 ou ligue 3873-3334. 90,9. segue a emoção na Arena Mimi. E agora é pra fechar o mata-mata das oitavas de final da Copa Grande Serra Virtex de Futebol Society. Na sexta-feira, às 20h, tem Coab Serra da Torre e Juventus do Moraes. Na mesma data, ninguém segura a rivalidade entre Esportiva Betts da Lagoa de Dentro e o poderoso Santos de Trindade. Já no sábado, tem o clássico envolvendo Esporte Mais e Real Betts Bola. E para o encerramento da fase, é tudo ou nada para a nova geração de Serrolândia e Peladeiros Dame Store de Araripina. É só alegria e você não pode ficar de fora. Tudo transmitido pelo rádio, YouTube, Facebook e Instagram com a equipe número 1 do rádio esportivo. Seleção da grande. Oferecimento Vitex Telecom, internet de qualidade. Unopar, a maior instituição EAD do Brasil. Sorvetes Que Bombom, é muito bom. Dame Store, moda feminina, viva de acordo com a moda. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Construmais, a serviço de sua construção. SM Tanques, serviço de caldeiraria e mecânica industrial. Moura Multimarcas, celebre sua vitória conosco. Posto São João Batista, o melhor combustível da cidade com a marca Petrobras. Bancra Sorte, credibilidade e garantia desde 1990. Agora com bilhete premiado, onde você pode ganhar R$2.000. Arte Design e Comunicação Visual, nós criamos para você. Malanda Van, diariamente de Araripina para Petrolina. Agende no zap 99127-2224. 90,9. De segunda a sábado, às 11h, você ouve WhatsApp da Grande. Oferecimento Hightech Informática e Móveis. Faça-nos uma visita e confira. Rua José Barreto Alencar, 325, Centro, Araripina. Grande Serra, 90,9. A ciência segue evoluindo, aprendendo a reestruturar. No entanto, sentir a dor do outro, devemos recapturar e que a abordagem seja altiva, baseada em evidências e criativa, a medicina como arte de cuidar. 18 de outubro, Dia do Médico, uma homenagem do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco, CREMEP, a todos os médicos pernambucanos. Debate na Grande Serra FM. As candidatas ao governo de Pernambuco frente a frente, discutindo suas ideias e suas propostas de governo. Marília Arraes e Raquel Lira frente a frente. Debate exclusivo na Rádio Grande Serra FM. Nessa terça-feira, 18 de outubro, das 10 ao meio-dia. Aqui na Rádio Grande Serra FM. Araripina 90,9 e Rádio Grande Serra FM 91,3. Ouricuri, em conexão com a Rádio CBN Recife. Debate na Grande Serra FM. Transmissão exclusiva para todo o sertão do Araripe. Qual o seu estilo musical favorito? Ou você é daqueles que adora mesmo ouvir um podcast? Se liga! Cliente Virtex agora tem o plano Virtex Music com o aplicativo Deezer para curtir as suas músicas à vontade, mesmo offline. Além de você contar com melhor atendimento, suporte rápido e a melhor conexão de internet, você agora tem milhares de músicas para ouvir à vontade. Ative já o seu Virtex Music no 0800-089-0089. Ai, se você ainda não é cliente Virtex, não perde tempo e contrate já, senão você não dança. Virtex Music, deixa a música te levar. Grande Serra FM. Você já aprendeu a ser digital para fazer várias coisas e agora vai ser digital até na hora de estudar. Com a Unopar Graduação Digital, você tem aulas online para estudar quando quiser, sendo a primeira mensalidade por apenas R$59. Escolha já seu curso. São mais de 50 opções, como enfermagem, farmácia, serviço social, pedagogia, administração, ciências contábeis e muito mais. Unopar Araripina, Rua Tiradentes 235, em frente ao Colégio Centro.

bomba de 229,90 por 179,90. Caixa d'água 1000 litros Fortileve de 469,90 por 379,90. Venha conferir essas e outras ofertas para o mês de agosto. Travessa Coração de Jesus ABV. Chama no zap 87 991 16 56 86 ou ligue 3873-3334. Grande Serra FM. Oração da tarde com o Padre Reginaldo Manzotti. Um certo dia um homem. Boa tarde, amado povo de Deus, segunda-feira. Vamos juntos pedir a Deus nosso Senhor que nos abençoe. Como é que está o teu começo de semana? Mês de outubro, mês das missões. Vamos rezar, pedir a Deus por nós e por aqueles que se confiam às nossas orações. Vamos lá, fazendo o sinal da cruz. Que bom que você se acostumou todo dia, está aí de segunda a segunda. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, neste momento de oração, prece e súplica, venho agradecer por tantas graças recebidas no dia de hoje e de modo geral na minha vida. Graças recebidas, graças de que não sou digno, graças que não mereço, pois não são frutos de meus méritos, porque não os tenho. Mas, Jesus, são frutos da tua infinita bondade. Louvado sejas por todas as bênçãos derramadas. Senhor, no final deste dia, de coração contrito e alma fervorosa, eu agradeço tudo que sou e tudo que tenho. Obrigado, Jesus, porque tudo de bom que tem acontecido comigo. Obrigado por cada conquista. Obrigado, Jesus, por ser uma presença que me fortalece mesmo nas dificuldades. Mas, Senhor, quero colocar diante dos teus olhos de bom pastor, mestre, a minha vida. Eu quero apresentar as minhas dificuldades, minhas angústias, meus sofrimentos e me unir a todas as pessoas que sofrem, às vezes mais do que eu, e confiam nas minhas orações. Jesus, tu acolheste a multidão e, movido de compaixão, atendestes a cada um, libertando-os, curando-os. Por isso, acolha a minha prece. Escute o meu clamor. Nossa Senhora, que bem sabeis como apresentar ao teu filho as minhas súplicas, o faça, Mãe, em meu favor. Apresente a minha prece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, por intercessão de Nossa Senhora, abençoai os lares, os ambientes de trabalho e todos os objetos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus os abençoe. Até amanhã. Aquele dia mais perfeito, sabe aquele sentimento bom? Sabe quando a gente acorda tão feliz, que distribui abraços com aquele sorrisão? E eu tô assim ultimamente, eu vendo a vida diferente. Quem não gosta de carinho, que atire o primeiro te amo. Vou espalhar. Codata Contabilidade é uma empresa que está pronta para auxiliar seus clientes no crescimento e fortalecimento contábil. Equipe capacitada e atualizada, promovendo soluções seguras. Serviços contábeis nas áreas industriais, comerciais e de serviços. Assistimos todas as entidades sem fins lucrativos, associações, conselhos escolares e cooperativas. Agora com emissão de certificado digital. Venha comemorar bons resultados com a gente. Codata Contabilidade. 25 anos atuando sob responsabilidade do contador Newton Jacó, Rua José Santiago Bringel, 121, Centro, 3873-0613. WhatsApp 99143-8413. Você quer concorrer a 3 motos e mais 10 vale compras de R$500? Quem não quer, né? Então vem correndo pra Popular Móveis Eletrodomésticos. A qualquer compra feita de qualquer valor, você estará concorrendo. Preenche o cupom corretamente e pronto! Pronto! A sorte estará lançada! A gente patrocina sorteio, mas também colocamos ofertas sensacionais pra você. Sofá Everaldo, 2 e 3 lugares. Ganhe 2 almofadas de brinde de R$1.219 por apenas 10 de R$99,90 nos cartões, ou 12 de R$109,90 no carnê à vista, R$899,90. A ciência segue evoluindo, aprendendo a reestruturar. No entanto, sentir a dor do outro, devemos recapturar, e que a abordagem seja altiva, baseada em evidências e criativa, a medicina como arte de cuidar. 18 de outubro, Dia do Médico, uma homenagem do Conselho Regional de Medicina do Estado de Pernambuco, CREMEP, a todos os médicos pernambucanos. 90,9. Grande Você ouve agora, Boletim, a grande jogada. Tudo que rola no mundo esportivo. As notícias do seu time preferido, destaques do futebol e muito mais. No ar. Boletim, a grande jogada. bem, estamos de volta falando de campeonato pernambucano, agora a Série A2, a quinta rodada pelo grupo A da Série A2 do Pernambucano. Tivemos no sábado Pesqueira 1, decisão de Bonito também 1, clássico em Petrolina no Paulo Coelho com 1-1 entre 1º de Maio e Petrolina. E no sábado ainda tivemos o Serrano de Serra Talhada sendo goleado por 6-0 para a equipe do Flamengo de Arco Verde. O Flamengo lidera com 12 pontos, o decisão é o segundo com 9, Petrolina terceiro com 8, 1º de Maio é o quarto com 6 pontos, são os 4 da zona de classificação. Pesqueira é o quinto com 5 e o Serrano na lanterna sem pontuar. No domingo nós tivemos pelo grupo B o clássico Matuta em Caruaru no Lacerdão, com o Central vencendo o Porto pelo placar de 2-0. No Joaquim de Brito em Pesqueira, o Belo Jardim empatou em 0-0 com a equipe do Maguari. E tivemos ainda a equipe do Ipiranga de Santa Cruz do Capibaribe vencendo o Xangrande pelo placar de 3-0. Central lidera com 12 pontos, Maguari é o segundo com 10, Ipiranga está em terceiro lugar com 8 e Belo Jardim é o quarto com 5. É o quarto com 5. São os 4 da zona de classificação. Porto está em quinto lugar com 5 pontos também, mas perde para o Belo Jardim nos critérios de desempate. Xangrande está na última colocação com apenas 1 ponto. Tivemos também a quinta rodada pelo grupo C no domingo, clássico entre Vitória e Vera Cruz, com a vitória do Vitória pelo placar de 1-0. Tivemos o Santa Fé empatando em 1-1 com a equipe do América e o 7 de setembro sendo derrotado pela equipe do Torres pelo placar de 3-0. Torres lidera com 13 pontos, América é o segundo com 8, Vera Cruz é o terceiro com 7 e Vitória é o quarto com 6. São os 4 da zona de classificação. 7 de setembro em quinto com 6 e o Santa Fé na última colocação com apenas 1 ponto. Tivemos já a 7ª rodada no grupo D. No sábado, a equipe do Atlético venceu o Jaguá pelo placar de 5-0. O Ipojuca derrotou por 1-0 o Centro Limoeirense e o clássico no Cabo entre Ferroviário do Cabo e Cabense terminou empatado em 2-2. O Atlético lidera com 16 pontos, o Ipojuca é o segundo com 15, Ferroviário o terceiro com 9, Centro Limoeirense o quarto com 8 pontos, são os 4 da zona de classificação. Jaguá está em quinto lugar com 6, Cabense em sexto lugar com 5 pontos e o Timbaúba, que desistiu da competição, já está eliminado sem pontuar. Nosso próximo boletim esportivo será amanhã a partir das 8 horas da manhã. Da Central de Esportes, Roberto Rivelino. Você ouviu Boletim A Grande Jogada. Tudo que rola no mundo esportivo. As notícias do seu time preferido, destaques do futebol e muito mais. Boletim A Grande Jogada. De volta a qualquer momento na programação. Oferecimento: Virtex Telecom, internet de qualidade. Unopar, a maior instituição EAD do Brasil. Sorvetes Que Bombom, é muito bom. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Constru Mais, a serviço de sua construção. SM Tanques, serviço de caldeiraria e mecânica industrial. Moura Multimarcas, celebre sua vitória conosco. Posto São João Batista, o melhor combustível da cidade com a marca Petrobras. Banca A Sorte, credibilidade e garantia desde 1990. Agora com um bilhete premiado, onde você pode ganhar R$2.000. Dame Store Moda Feminina, viva de acordo com a moda. Você está ouvindo? Deixa rolar! Deixa rolar! Isso é rolê! Deixa rolar! Sua tarde com muito mais música! Pode apostar! Você vai perder! Você está ouvindo? Deixa rolar! Mais música, mais alegria! Deixa rolar! Deixa rolar! E o Felipe Amorim! Mais música, mais alegria! Deixa rolar! Deixa rolar! Não sei mais que a noite foi. Você está ouvindo? Deixa rolar!